Feito de veludo, de amor e pano. Todo preto é assim o boi que eu amo. Me sinto uma criança quando eu fico perto dele. Meu boi dança pra mim. Quando eu vejo ele, tudo fica lindo. É ele quem coloca esse meu sorriso. O meu dia se completa, eu fico todo envaidecido com ele aqui. Caprichoso, negro lindo, ele é dado, arrebatado. É o povo que manda, que toma de conta, que dança, que pula, que canta e vibra. Meu preto perfeito, minha vida longe de ti fica fora do eixo. Meu preto perfeito, minha vida perto de ti é um aconchego pra mim. De veludo, de amor e pano. Todo preto é assim o boi que eu amo. Me sinto uma criança quando eu fico perto dele. Meu boi dança pra mim. Quando eu vejo ele, tudo fica lindo. É ele quem coloca esse meu sorriso. O meu dia se completa, eu fico todo envaidecido com ele aqui. Caprichoso, negro lindo, ele é dado, arrebatado. É o povo que manda, que toma de conta, que dança, que pula, que canta e vibra. Meu preto perfeito, minha vida longe de ti fica fora do eixo. Meu preto perfeito, minha vida perto de ti é um aconchego pra mim. Meu preto, minha vida longe de ti fica fora do eixo. Meu